pensando no que ia ser daqui pra frente, bolando um final feliz ou pelo menos diferente. Infelizmente, isso às vezes não dá pra ser, mas veio bem disposto a fazer acontecer. Do nada a minha vontade, mulher da minha vida, eu fiz o possível pra achar outra saída. Mas o seu coração não bate como antigamente, tanta decepção, cansaço do corpo e da mente. Noites no hospital, choro sem sentimento, é, uma hora isso ia acabar mal. Mas a solução de todos os problemas foi por minha opção, e eu espero que entenda, não dá mais pra te ver assim, não. Jura que vai lembrar que cê sempre teve o melhor de mim. Sente tudo que eu sinto, isso é pra te livrar da dor. Eu fico com as lembranças e vai ser melhor assim. Lembra que cê sorriu, que eu te fiz feliz. Lembra que um dia eu fui tudo que você quis. Não é fácil pra mim, também não é pra você, mas as coisas são como deveriam ser. Sei que eu não sou perfeito, mas fiz o meu melhor. Sei que eu prometi nunca te deixar só, mas não dá mais pra te ver numa situação dessa. Então me desculpa se eu quebrar essa promessa. Como eu vou fazer nesse mundo sem você? Vai sentir que eu sempre tive com você. Esquece o mundo lá fora e escuta. Coração tem bem mais a dizer. E quando olhar dentro de si, você vai ver, vai sentir, vai notar que eu sempre tive com você. E o tempo passa depressa, eu vejo o tempo que se foi. Mas são essas coisas que te ensinam a dar valor. Discussões à toa, briga por besteira, te faz pensar enquanto a vida é passageira. E hoje é o grande dia e eu na sala de espera. Peço um tempo pra poder me despedir, olhar teus olhos, ter mais uma lembrança dela, última lembrança dela, antes de partir. Chego na porta, me aproximo, ela desacordada, eu sei, talvez possa me ouvir. Peço desculpas por fazer o que eu fiz, mas sei que ela também faria o mesmo por mim. Deixo o quarto rumo à sala de transplante, o silêncio estonteante, eu só ouço os meus passos. Lembro da minha mãe, de músicas antigas, pessoas tão queridas, da bagunça do meu quarto, das tardes em que nada podia atingir a gente, dos dias tão frios, das noites tão quentes, dos filmes que eu nunca assisti, mas mesmo assim, talvez agora você possa assistir sem mim. Eu me deito, faço minha última oração, o cheiro é de anestesia, lágrimas, decepção, por não ter outra saída além desse sacrifício. Mas mesmo com isso, essa foi minha decisão. Não se preocupa, amor, agora eu tô em paz. Vai, vive o melhor que cê for capaz. Infelizmente, eu vou ficando por aqui, porque te dei meu coração, que foi pra você viver mais. Como eu vou fazer nesse mundo sem você? Vai ver, vai sentir, vai notar que eu sempre tive com você.